essa concorrência, aqui eu dei simpatia. Surreal, conheço as ruas, estou nas ruas. Respeito igual que isso com verdade e postura. Chega dessas merdas, cansei dessas merdas. Não adianta, não vou engolir suas regras. Vou invadir o primeiro andar e minha gangue não tem mesa pra brincar. Sem patata, sem patatá, nem nova nem velha. Chega dessas conversas, na prática, que impera as panelas. Faz como tamo junto, revolução em favela. Não passo de marcha pra encher as festas por estratégia. 30% vendo histórias irreais. Eu uso abraços ideais. Eu mesmo planto guerras com sapaz. Cansei dessa cena repetitiva. Tanta máscara e tanta mentira. Posso escutar as risadas por trás das cortinas. Hipócritas, mas contra nós não deveria ser assim. Mas todo mundo hoje é você e sua gangue. Contra tudo, contra todos, em busca do din-din.